Eu espero que sim. Ariel na voz e o Patati preparando o ninho. Nosso carro é espaçoso, nosso carro cabe tudo. Pra meter umas garotas e uma.